Está preciso ver onde está aquela coisa na... Hotel Salvador, Mike Alpha Juliet. Mike Alpha Juliet, bom dia, prossiga. Bom dia. Alpha Juliet, solicita autorização de reboque do pátio 3 até o grande pátio na posição 8. Autorizado, reporte ao terminal. Mike Alpha Juliet. Ciente, Mike Alpha Juliet. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. O Gol, Golf, Golf Vito, parte 3. Golf Vito, prossiga. Golf, Golf Vito, solicito autorização para girar reatores em aproximadamente 20 minutos. Já em acordo com o espero. Sente, aponte ao término. Temperatura 2,2, ajuste meio 10. Golf, Golf Vito. Sete.